E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, exato. Neste episódio, a Fabiana Pedroni e eu conversamos sobre os nossos processos criativos para escrita de ficção e de autoficção. Esse áudio foi editado a partir de uma transmissão ao vivo que a gente fez lá no canal do YouTube do Não Pode Tocar, e o vídeo continua disponível para quem quiser assistir. O livro Bingo Brasil vai ser lançado no dia 8 de abril na Biblioteca Municipal de Vitória. Ele contém 5 contos de ficção científica e foi publicado com financiamento do Funcultura através da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo. Quando você estiver ouvindo este episódio, é provável que o livro já esteja disponível para compra. Então, se sentir curiosidade, acessa notamanuscrita.com, que com certeza a gente colocou os links por lá. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é o terceiro episódio da sexta temporada do Não Pode Tocar, no qual a gente fala sobre onde nascem os contos. Fabiana e eu, a gente tem trabalhado junto aí nos últimos 15 anos, e ela revisou a grande maioria dos meus textos de ficção e de não ficção, dos textos acadêmicos, né? E eu também revisei, eu editei os textos dela no mesmo processo. Quer dizer, a gente conhece bastante o que cada um escreve, né? Aliás, se quiser acessar o que a gente tem escrito, tanto de artigos, capítulos de livro em história da arte, quanto contos, crônicas, textos de processo, vai em notamanuscrita.com, que a gente tem deixado tudo lá desde 2012. É bastante tempo. A Fabiana, em 2022, ela lançou um livro de contos de autoficção chamado Na Volta A Gente Esquece, que foi editado por mim. E agora, em abril, eu vou lançar um livro de contos de ficção científica chamado Bingo Brasil, que foi editado pela Fabiana. Só que, apesar da gente trabalhar junto há tanto tempo, e da gente conhecer muito a escrita um do outro, os nossos processos criativos, eles são muito diferentes, e os nossos estilos também. Então eu achei que valia muito a pena a gente tentar conversar um pouco sobre essas diferenças e sobre como que a gente procede quando a gente vai escrever cada um desses tipos de texto, né? Como é que a gente diferencia quando a gente vai pegar uma ideia para falar que aquilo vai ser um conto, ou uma crônica, ou que aquilo vai ser um texto crítico, ou um texto de processo, ou até que aquilo pode gerar uma ilustração, um outro trabalho de arte. E essa é a primeira pergunta que vai guiar a nossa conversa, e aí eu vou passar a palavra para a Fabiana para ver se ela resolve começar a responder essa pergunta meio complicada, né? Oi, gente, boa noite. Tinha até brincado com o Rodrigo antes, falando, eu posso falar mal dessa sua pergunta? Porque ela é uma pergunta muito subjetiva, né? Eu acho que quando a gente está nesse processo da escrita, do mesmo jeito que a gente tem uma diversidade de tipos de texto, a gente tem também diversidade de tipos, né, de processo criativo. E para mim essa parte é um pouco complicada às vezes de conseguir explicitar, né, tornar isso, né, verbal, falar sobre isso, porque muito do meu processo criativo ele passa por um processo de imagem, né? Eu sou uma pessoa, para quem me conhece pessoalmente, né, eu sou uma pessoa muito visual, no sentido imaginativo mesmo. Então, quando a pessoa está falando, eu não tenho tanto controle com a imagem mental que eu faço. Então, tudo aquilo que é verbalizado, eu acabo visualizando muito internamente. Lógico que eu tenho que ter, muitas vezes, um certo controle para isso, né, não me deixar maluca. Dentro do meu processo criativo, acaba que eu passo muito por dentro do campo das imagens. Então, quando eu vou escrever, como o Rodrigo disse, né, Rodrigo, um texto que ele é uma crônica, ou será que ele vai ser uma ilustração? Primeiro, eu começo a pensar no objetivo para eu conseguir filtrar um pouco esse processo. Então, acho que tem alguns meios de a gente chegar num texto nesse sentido, nessa diferenciação. Às vezes a gente já tem um objetivo marcado, ah, eu preciso escrever esse texto. Então você já sabe mais ou menos o caminho que você vai ter. Agora, quando você está de uma forma mais livre, muitas vezes essa diferenciação, para mim, ela vai acontecer no tipo da narrativa visual que eu estou tendo. Se ela consegue alcançar uma complexidade e um rumo que aquele determinado conteúdo precisa. Por exemplo, alguns dos meus textos, eles começam muitas vezes com uma descrição de espaço, porque se eu parto muito da imagem, geralmente é realmente uma visualização. Eu imagino o espaço e a primeira ação do que acontece. Então, nesse processo de imaginar o espaço e a ação, pode ser que essa ação ela vai ter um rumo específico a partir daquela narrativa, aquela ação ali que eu puxei, né? Então, às vezes, ela pode ir para um conto, pode ir para algum tipo de narrativa um pouco mais formal, mas no modo em geral ela começa de um modo mais ensaístico. Independe às vezes, que é a minha dificuldade, né? Se eu vou escrever um artigo científico, se eu vou escrever uma crítica. Então, as primeiras linhas, muitas vezes, dentro desse processo, acaba sendo mais ensaístico. E a partir dali dessa imagem que eu consigo muitas vezes definir o que que ela vai se tornar. Porque quando a gente tem esse processo imaginativo, lógico, a gente controla algumas coisas, né? Mas tem vezes que não, porque vem muito das nossas referências. Então, se eu tenho um personagem. Parece loucura o que eu tô falando, né? Se tem um personagem que eu começo o texto, ah, ele está diante de uma porta, que o Rodrigo brinca muito comigo isso, né? Quando ele foi meu editor, de ah, muitos dos seus textto, o personagem está na frente de uma porta. Por quê, né? Então, é a visualização do espaço, né? A primeira coisa que eu vejo no lugar em que eu estou escrevendo é a parede ou é a porta. Então, eu coloco esse personagem para dentro do meu espaço de narrativa. E a partir dali, eu consigo criar alguma coisa. Então, se esse personagem, sei lá, se no dia. Olha, doideira, né? Se no dia eu peguei um ônibus e ouvi uma fofoca de uma senhorinha. Às vezes o personagem vai falar sobre determinada coisa. Então, o meu processo, ele às vezes, é muito mais intuitivo e baseado no meu dia a dia ou nas coisas que acontecem e naquilo que eu consigo visualizar, imaginar, mesmo que às vezes seja um pouco estranho, do que necessariamente um esquema, né? Eu já tentei, por exemplo, fazer esquemas formais mesmo, né? Porque muitas vezes quando eu vou escrever aí sim um texto acadêmico, que ele já tem um objetivo acadêmico, essa ideia, ela vem de um rascunho de conteúdos, né? Vem aqueles mapas mentais, mas ainda assim sempre tem uma imagem. Então, às vezes, o que que faz uma boa ideia ela ser uma coisa ou não outra é o caminho que ela vai tomar. É a profundidade que ela vai tomar, se ela vai ter um senso de humor que vai para um determinado lugar ou se ela vai para outro. Por exemplo, quando eu trabalhei no mestrado Manuscritos Medievais, eu peguei a imagem de um tomateiro, né? Eu sempre fui criada na roça e tudo mais, então plantas, essas coisas assim, para mim são importantes. Peguei a imagem de um tomateiro para falar como que se trabalha a questão das cópias em manuscritos medievais, mas tinha a imagem para dali eu conseguir narrar alguma coisa. Então acho que para mim essa diferenciação ela vem muito disso, de como que eu vou distinguir uma imagem, se ela vai ser um personagem que se torna um artigo científico ou uma obra de arte, se ele vai virar depois uma ilustração. Imaginei aquela imagem, ele pode virar uma ilustração ou se ele vira um conto. Por isso que eu falei, essa pergunta para mim ela é muito difícil de responder, porque vai depender muito do quanto eu me dedico àquela cena, né? Porque, claro, para você escrever um livro de 60 páginas, a dedicação é diferente de um conto de 2 páginas, né? De não que um seja melhor do que o outro, mas de tempo mesmo, de profundidade, do que você tem de espaço para desenvolver, né? Eu não sei você, Rodrigo, se para você imagem também é uma coisa importante, mas, né? Ou se você é mais dos esquemas. Eu estou vendo o quadro atrás de você e você tem tudo muito organizadinho, né? Não, você perguntou, é uma resposta que você já tem, assim. Eu vivo de fazer diagramas, esquemas e mapas. Então, se eu não tenho isso, é muito complicado para mim conseguir escrever qualquer coisa. Isso vale tanto para ficção quanto para escrita acadêmica. Normalmente, quando eu vou trabalhar com um artigo acadêmico, eu estruturo muito do que eu preciso, assim. É claro que aquilo pode se modificar na medida em que você desenvolve uma pesquisa. E algo similar talvez aconteça quando eu vou escrever um conto ou uma novela, um texto mais longo de ficção. eu crio essa estrutura, eu tenho a. Eu preciso da percepção de como que aquilo vai se organizar narrativamente, mas também com uma consciência de que aquilo precisa ser alterado quando você começa a colocar palavras no papel. Se a coisa permanece do jeitinho que você tinha esquematizado, para mim talvez não esteja no caminho certo. O que diferencia muito para mim é a existência de personagens. Eu preciso de personagens para poder organizar uma narrativa. Eu tenho muita dificuldade de escrever uma narrativa que ela não tem personagens bem construídos, bem delimitados. Então talvez eu gaste mais tempo na construção desses personagens do que em toda a estrutura narrativa que eu vou seguir. Teve uma época, inclusive, que eu já tinha um caderno só de diagramas narrativos. Então você tinha uma série de linhas e anotações e números de por onde poderiam seguir cada conjunto de personagens dentro de diversos tipos de história. Então eu categorizava cada uma daquelas histórias e como eu gostaria que, de acordo com cada temática ou com cada elemento dramático, eu adotasse um esquema narrativo diferente, né? Então na prática o meu processo criativo ele é bem formal assim. Eu não sei se eu me entrego tanto à parte instintiva na hora que eu começo a trabalhar com essa escrita, né? Talvez a gente converse um pouco sobre construção de personagem hoje ainda, mas acho engraçado da dificuldade dessa pergunta que eu coloquei para a gente começar com ela, embora eu não saiba exatamente como respondê-la. Ontem eu estava tentando imaginar solucionar uma proposta de algo que eu não faço bastante tempo. Estava querendo organizar uma ideia para um trabalho de arte, para um trabalho poético, para uma exposição. E faz tempo que eu não exponho nada, que eu não desenvolvo um trabalho criativo na área de artes plásticas e visuais. Ou como entregar uma obra, pensar uma obra, uma proposta. E isso, para mim, é muito diferente do modo como eu lido com uma narrativa, do modo como eu faço uma narrativa textual, mesmo que seja uma narrativa por imagens. E aí eu estava percebendo que eu encaro o problema de outra maneira. Para pensar no que vai ser uma possível ilustração, uma instalação, uma performance, uma ação, um vídeo, uma fotografia, um objeto, eu normalmente preciso de um problema. Com qual problema que eu vou lidar aqui? Então não tem aquela parte de tive uma inspiração e isso está me tocando, eu vou falar sobre esse assunto. Não. Eu observo um conjunto de problemas que eu consideraria que fossem interessantes de serem trabalhados em alguma proposta de arte e eu vou tentar encontrar uma forma, uma solução formal para aquilo que apresente da melhor maneira possível meu ponto de vista e ainda com elementos expressivos. Com a narrativa de ficção, acontece de uma maneira muito diferente. Eu não tenho um problema para lidar. Muitas vezes eu tenho alguma questão que eu nem sei o nome. Eu tenho um conjunto de emoções que elas estão em volta de um personagem e eu às vezes não sei exatamente para onde aquele personagem vai ir. Então eu preciso fazer essa escolha, observar esse personagem que eu comecei a construir, o quão complexo ele é, quais as emoções que ele quer expressar, quais são os problemas da vida dele e a partir disso eu tentar integrá-lo a uma estrutura narrativa, das diversas que podem ser pensadas, assim. Acho que a leitura de ficção, ela faz um pouco isso com a gente também. A gente começa a ler narrativas as mais diversas e a perceber aos poucos, principalmente quando a gente tem o interesse de escrever também, como que cada autora, que cada autor desenvolve aquilo, como que ele escolhe o que que acontece em cada momento. E ao fazer isso, você valoriza certos aspectos dos personagens, das suas jornadas, e deixa outros em segundo e em terceiro plano. Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes ali no teu, para eu poder entender o que que vai virar um conto, o que que vai virar uma narrativa mais longa, o que que vai virar uma crônica, o que que vai virar um texto crítico, um comentário, ou que eu vou trabalhar num texto teórico, sabe? Eu preciso, se eu tenho personagens, eu tenho que entender qual é a melhor maneira de trabalhar com aqueles personagens, em qual tipo de narrativa ele se integra melhor. E olha que às vezes a gente encara até os nossos objetos de estudo acadêmicos como personagens também, né? E a gente vai tentar encontrar um jeito de fazer com que a pessoa que vai ler um artigo nosso, um capítulo, ela consiga acompanhar o desenvolvimento daquele trabalho de arte, daquele conceito, daquela imagem, daquele artista, de modo que valorize alguns aspectos que a gente considera que devam ser valorizados e deixe outros em segundo ou em terceiro plano. E isso resulta num problema, pelo menos para mim, assim. Eu não tenho mais a conta de quantos textos de ficção, quantos contos ficaram pela metade, porque a narrativa está toda estruturada, mas chegou algum momento que eu simplesmente não consigo entender como que aquele personagem ia se comportar. E também tem muitos artigos inacabados, porque você começa a desenvolver umas ideias e chega em algum momento que você fala: não, eu sei onde isso ia acabar, mas eu não sei exatamente como que eu chego naquele ponto ainda, mesmo que eu tenha todas as informações. Não parece que está funcionando na hora que a gente escreve ou lê. Às vezes parece que tem uma brecha, um espaço vago entre um assunto e outro. E para mim, na escrita de conto, esse é um dos grandes desafios, assim. Como é que eu passo de um momento para o outro de modo que a pessoa que vai me ler entenda como que essa transição aconteceu, como que a pessoa que vai ler aquilo consiga carregar para o próximo parágrafo, para o próximo capítulo, para o próximo trecho, algum conjunto de emoções e informações que eu trabalhei no trecho anterior. Muita coisa vai ficar para trás, mas eu quero que a pessoa que lê carregue alguns elementos para o trecho seguinte e eles vão fazer sentido. Então, é uma questão tão subjetiva quanto a pergunta. É, e no final das contas também, acredito muito que tem essa coisa da o tempo de maturação, né? Assim como tem no campo das artes, como tem no campo da literatura. Às vezes a gente propõe algo, a gente começa a materializar alguma coisa, mas a gente precisa de um tempo de afastamento para depois retornar e conseguir encontrar essa ferramenta, conseguir encontrar aquilo ali que estava faltando. Né? Às vezes a chave para guiar essa construção do texto, ela está num momento que não é o momento presente agora, vai ser um momento posterior. Né? Você falou isso, ah, quantos textos não ficaram incompletos nesse processo que eu estou agora, né, desse ano de mudanças, enfim. Eu fui vasculhar alguns cadernos antigos meus e tem muito projeto inacabado, né? Ou que tinha ali a ideia rascunhada já, mas que algo aconteceu. Eu, olhando para trás, que são projetos de 4 ou 5 anos atrás, não consigo ter essa definição exata, né, do que é o que não é. Mas, ao mesmo tempo, tá ali, aquele material, ele já existe, né? E talvez ele tenha sido base para algum personagem que apareceu depois e que você não faz nem ideia de que isso seja possível, porque fica ali com a gente. Eu acredito muito, assim, que por mais que o seu esquema, ele seja mais formal, nesse sentido formal, às vezes o intuitivo, ele acontece no nesse desdobrar desse cenário, né? Porque a gente tem aquilo que são elementos das nossas experiências e que modificam a gente. Então, mesmo que dentro do esquema anterior você possa ter feito esse personagem não se desenvolveu, nada impede, na verdade, que ele agora seja um outro personagem. E que só daqui a um tempo, quando você pegar esse material, você vai pensar: pera, ele estava ali nesse novo material. A gente, às vezes, só não consegue perceber isso naquele momento, né? Esse eu acho que é a potência também das experiências pessoais e profissionais que a gente tem e que vai influenciar ali dentro do nosso processo de desenvolvimento, né, dessa ideia de ficção. Eu não sei como que acontece para você, né, Rodrigo? Mas igual acho que a Angélica perguntou aqui, né, podemos dizer que referências do cotidiano são caminhos no processo criativo, né? E é isso, as referências do cotidiano, elas implicam muito diretamente na forma como a gente escreve. E pensando que nós dois, né, somos pessoas que atua em diferentes frentes, artística, literária, podcaster, professor, educador, historiador da arte, enfim, a gente vai desdobrando tantas outras funções, funções de estudo, de prática, de estudo, que eu acho que é muito difícil isso não aparecer no texto, né? Quando você falou, ah, vamos escrever sobre o Bingo Brasil, vamos fazer um encontro sobre o livro, né? Bingo Brasil também, para aproveitar e conversar sobre. Eu fui, peguei de novo o livro, né, que você escreveu, que eu estava ali com o trabalho de editora, e aí eu vi alguns comentários meus, assim, de referência, que né, quando eu estava lendo e fazendo a editoração do livro, eu percebi, sabe, igual tem uma frase no primeiro conto mesmo, que você fala assim: mas ainda restaram muitas gerações para adiar o fim. É Ailton Krenak que está ali, de uma forma ou outra, né? São as referências que elas vêm, elas vão influenciar, né? Talvez para mim ela influencie de uma forma e talvez para você de outra forma, né? Para mim, muitas vezes, é mais dentro dessa imagem que eu crio, porque faz parte do processo criativo, né? Mas talvez para você seja de uma outra forma. Quando você escreve algumas cenas no livro e coloca a Venda Nova da Imigrante, por exemplo, ou uma Xalana, né, como referências, é inevitável. Eu vou me transportar para o interior. É onde eu vivi a minha infância, né, e que outras pessoas vão se transportar. E eu acho que isso que você disse, de quanto mais a gente lê, mais a gente aprende sobre processos de escrita também, né, isso tem uma influência muito forte né? A gente está lendo, está visualizando, mas ao mesmo tempo, como produtores de algo, né? Como criadores de alguma coisa, a gente já começa a mastigar aquilo ali e querer transformar também em outras coisas, né? Não sei como que você pensa esse processo assim para você. Tem uma coisa que eu ainda faço, e principalmente a partir de 2020, quando eu comecei a série a publicar a ficção, que é tentar anotar o máximo de conexões que eu possa entre as ideias que podem virar uma narrativa de ficção e os elementos que têm algum vínculo com essa suposta narrativa. Esses elementos, eles podem ser elementos que vêm de memórias nossas, eles podem ser elementos que a gente observa em outros livros, em outras referências culturais que a gente tem acesso ou no nosso cotidiano. E às vezes tem algumas referências que você observa e você fala, esteticamente isso aqui pode se relacionar bem com aquela história, para construir bem aquele personagem, para transmitir para o público uma série de informações e sensações que talvez demorasse demais para você colocar em palavra, para você descrever, para você analisar e explicar. Então, isso para mim é uma parte do processo criativo da escrita de ficção que ela é imprescindível para considerar que o texto ele tenha certas qualidades, porque não basta você simplesmente encadear uma série de palavras que elas informem para a pessoa que vai te ler o que que está acontecendo com aquele personagem e como que aquelas ações elas se desenvolvem dentro de um espaço imaginável, físico. Eu preciso ter uma coisa a mais. Eu preciso que os elementos que fazem parte daquela história, eles disparem certas emoções, certas lembranças, certas referências, as mais variadas possíveis em quem lê. Então, se eu escolho, por exemplo, em um dos contos do Bingo Brasil, eu escolho chamar um certo elemento da história de Xalana, e eu escolho intitular esse conto de Lá Vai Uma Xalana, eu não preciso explicar ali durante o texto por que que essa escolha foi feita, eu não preciso explicar o que que é uma Xalana na nossa realidade, no mundo concreto, só o fato daquela palavra, daquele elemento, daquela coisa estar ali pode despertar em quem vai ler uma série de emoções, uma série de qualidades estéticas que elas vão estar agregadas à escrita. A mesma coisa acontece quando você resolve, por exemplo, criar apelidos para os seus personagens. O modo como um personagem chama o outro pode mudar completamente a percepção que o público tem daquele personagem e de quem se relaciona com ele, né? Então, esses pequenos elementos que eu vou anotando, eu falo, ó, eu tô construindo esse personagem aqui. Num futuro improvável, talvez aquilo vire uma história, vire um conto. Quais elementos eu gostaria que tivessem atrelados a ele? Termos, roupas, da história pessoal, o que que vai estar ali? E isso começa a fazer para mim uma imagem daquele personagem. Nessa história, quais são as sensações que eu quero transmitir? Eu não preciso dizer com todas as palavras essas sensações para quem lê. Eu posso incluir elementos que eles permitem ao público imaginar de modo livre. Isso, para mim, é imprescindível, assim. Eu tento fazer isso, eu tenho lá todo o esquema, mas agora eu vou ter que montar uma série de um grande quebra-cabeça para fazer com que aquilo transmita uma certa ideia e certas emoções. Isso não é uma coisa que eu faço com artigos acadêmicos, por exemplo. No artigo acadêmico, eu quero colocar palavra por palavra aquelas ideias e que quem vai ler entenda do modo mais direto possível o que é que precisa ser compreendido, informado. Então, isso para mim é uma diferença. Acho que estou chegando num ponto aqui. Um artigo acadêmico, um texto crítico, ele para mim tem muito interesse em informar e explicar certas conceituações e relações entre ideias. Um texto de ficção, um conto, ele também quer informar, mas ele também quer restringir. Ele não quer que você tenha acesso de modo cru e direto a toda a informação. Ele quer que você possa imaginar também. Ele quer que você possa, perceber de modos distintos aqueles personagens. E embora as pessoas possam interpretar das mais diversas maneiras um texto de não ficção, um texto informativo, isso sempre vai acontecer, na prática, é muito provável que tenha um conjunto limitado de interpretações possíveis para aquelas relações entre ideias e conceitos e documentos que a gente apresenta num artigo. Isso, para mim, não acontece com um texto de ficção. Para mim, é potencialmente infinita a quantidade de os tipos de emoções que o público pode ter a depender do seu histórico de vida, das suas influências, das suas referências, né? Então, eu tenho certeza que para muita gente pode pegar um conto do Bingo Brasil e o fato de ter, sei lá, uma ariranha abrindo um dos contos, talvez isso não signifique nada. Mas talvez para alguma pessoa aquilo de cara já modifica a percepção que ela vai ter de toda aquela história. É, isso é o motivo de eu escolher também colocar ilustrações dentro do meu livro, né? É, ilustrações que é uma coisa que você já trabalhava também quando você fazia seus textos de não ficção para o livro. Na volta a gente esquece. Então tinha. Lembro, por exemplo, do seu personagem de autoficção, a Madamezinha, que ela foi construída a partir de experiências muito pessoais, mas ela se torna, de certa maneira, independente. E ela tem corpo, ela tem. É, ela é ilustrada, ela tá ali, é possível imaginá-la, né? Então a gente agrega não só texto, imagens que a gente deixa para o público, mas a gente tem a possibilidade de colocar um sem número de elementos extras ao texto que eu acho fundamentais para que a ficção ela aconteça. Eu acho interessante que a gente começa a criar certas pessoalidades, né, quando a gente está nesse processo de escrita, né, de você criar essa imagem que ela pode, imagem não no sentido só da ilustração, né, mas igual você falou, ah, tem vários elementos que eu quero que um personagem ele seja associado, né, que você vai delimitando ali uma certa imagem, mas que ela não termina, né, nesse processo. Acho que quando eu estou nesse processo da escrita, por mais intuitivo que seja, igual eu falei no começo, né, e que no artigo acadêmico, por exemplo, muitas vezes eu, até porque também meus objetos de estudos ultimamente têm sido encantamento, né, então ele caminha muito dentro do literário também, né, mas muitas vezes é aquilo que você falou, né, então você vai ter que ter uma finalização ali, um objetivo que de deixar a escrita compreensível e limitada dentro daquela compreensão. É, porque não é um querer abrir da imaginação. Por mais que um artigo científico ele tenha, muitas vezes, quando ele é ensaístico, ele tem uma certa liberdade um pouco maior de criar sensação no leitor, né? Porque, claro, né, nem todo artigo não é o objetivo dele, mas ele pode fazer isso, né? Desde que não distorça o conteúdo nesse sentido. Né, não perca a sua objetividade. As duas coisas caminham ali muito juntas, né? Assim como dentro do campo artístico, teoria e prática estão sempre juntas. Mas dentro da literatura eu percebo que esses elementos eles chegam a criar tanto corpo que muitas vezes cria essa pessoalidade, uma subjetividade tão grande que o autor ele perde controle. E essa para mim é uma das sensações mais prazerosas que eu tenho quando eu me refiro à minha própria escrita. Né, porque a madamezinha não é mais minha, não, nem lembro, sabe? Nesse sentido, eu escrevi, eu já sou outra pessoa também, né? E esse corpo que esses personagens vão ganhando e como que eles vão desdobrando na imaginação das outras pessoas é o que me dá muito prazer também da escrita. Eu sou uma pessoa que, lógico, né, eu não só estudo, prezo muito pela ideia de memória, né, o livro, né, na volta a gente esquece, ele fala muito sobre a noção de memória, mas eu sou uma pessoa muito esquecida e eu esqueço a minha própria escrita, e que é um certo defeito, mas ao mesmo tempo é um prazer muito grande de poder abrir o livro e falar, eu escrevi isso e ter aquele prazer do contato de novo, né, não sei se porque esse meu processo, muitas vezes, ele é emaranhado com outras situações, mas encontrar esses personagens de novo, nossa, há quanto tempo eu não ouvia falar de Madamezinha, sabe? Essas situações assim, é como se o personagem realmente vivesse, né? Assim como quando eu li o seu livro, para mim Zezé existe, né? Tanto que no dia que eu estava lá fazendo a revisão, fazendo, né, toda a parte da editoração, mandei mensagem para o Rodrigo, eu estou chorando pro Zezé, né? Tem a emoção, tem os sentidos ali que acontecem, e eu acho que eu prezo muito por esse processo. Né? Eu acho que a escrita, ela tem uma coisa que as artes em si também guardam, que é da gente conseguir criar algo, mas continuar encontrando esse algo, né? Desse compartilhar. Eu acho isso fantástico. E aí, por isso que, né, sempre, por mais que, ah, estou afundada ali nas minhas tarefas objetivas, acadêmicas, de professora, mas sempre tem um rascunhozinho acontecendo, sempre tem uma imagem vindo e que a gente vai deixando ali no cantinho, porque uma hora ela vive, né? É o que vai me levar para uma segunda pergunta aqui. Como é que acontece a conversa, né? A gente tinha pensado, vamos fazer só meia hora de live, e na primeira pergunta já foi a meia hora. Mas então vamos passar para uma segunda questão que ela tem relação com isso, já que a gente está falando de personagens que a gente pode considerar quase vivos. A gente desenvolve aqueles personagens E a gente às vezes se esquece que eles saíram da nossa cabeça, mas eles não saíram só da nossa cabeça. Essa é a minha questão aqui. A pergunta é sobre como que o nosso desenvolvimento profissional, e no nosso caso envolve a pesquisa e o trabalho como historiadores da arte, como que isso influencia na nossa construção de textos ficcionais e autoficcionais. E eu vou começar dando um exemplo de um livro que eu publiquei em 2021, que é o A Morte do Vizinho da Serra Elétrica, e que o título, ele é quase autoexplicativo da temática, né? Então eu vou trabalhar com certo tom de humor, com essa ideia de vizinhança, e o grande problema ali de início é um vizinho fazendo barulho com uma maquita, uma serra elétrica. E você tem uma série de personagens do livro, cada um habitando o seu apartamento. Então foi um texto escrito durante a época de pandemia, e praticamente todos os personagens que estão no livro, eles são inspirados em vizinhos reais. Eles são inspirados, às vezes, é uma mescla de mais de um vizinho em um mesmo personagem. Mas eu não sei de verdade quem são essas pessoas. Eu não tive esse contato tão íntimo com essa vizinhança, com essas pessoas, para falar, eu vou fazer um retrato fidedigno dessas pessoas. Elas são personagens, então nessa medida elas saíram da minha cabeça. Elas são inspiradas em situações, é possível observar aquelas situações e construir aqueles personagens. Isso significa que muitos dos elementos desses personagens inspirados em situações reais, eles são escolhas deliberadas minhas. Eu escolhi colocar aquelas características naqueles personagens, mesmo sem saber se a pessoa ou as pessoas que inspiraram a sua existência ficcional, elas realmente têm aquelas características. E como fazer essas escolhas, né? Eu acredito que a nossa experiência como historiadores da arte, pelo menos no meu caso, isso me ajuda muito nesse sentido. Porque talvez diferente de outras profissões ou de outros tipos de pesquisa em outras áreas, a gente na história da arte quase sempre está muito preocupado em entender certos aspectos de contextos históricos que influenciam a nossa capacidade de se expressar, o modo como as pessoas se expressavam naquela época, naquele lugar. A gente muitas vezes tenta entender como é que funcionava o conjunto de elementos estéticos e referências culturais que constroem uma visão de mundo em uma época, em um lugar, que a gente vai chamar de imaginária. Então, qual é a imaginária que a gente tem na nossa época, no nosso contexto, com as pessoas que a gente convive, né? O nosso recorte cultural e temporal. E qual seria a imaginária daqueles personagens? Quais são qual é o fundo cultural deles, como é que eles enxergam o mundo? Muitas vezes, nada disso vai aparecer de modo tão explícito na narrativa. Você não vai ter acesso a isso de modo explícito, mas aquele personagem, ele vai viver em um mundo que possui uma imaginária. Então, ele possui referências próprias. Isso vai ditar o modo como ele se expressa, porque as nossas referências, a nossa imaginária, a nossa visão de mundo, nosso conjunto de memórias, isso vai ditar muitas vezes a maneira como a gente se expressa, as roupas que a gente escolhe usar, o que que a gente considera bonito ou feio, mas também as nossas escolhas éticas e morais vai determinar com quem que a gente se relaciona bem, com quem que a gente se relaciona mal, o que que a gente vai comprar ou deixar de comprar, o que que vai nos deixar felizes ou tristes em um tipo de trabalho ou em outro trabalho, na relação com uma pessoa, na relação com outra pessoa, às vezes até por que que a gente escolhe atravessar uma rua em específico no nosso bairro e não outra? A gente faz pequenas escolhas o tempo todo que respondem a um contexto cultural no qual a gente vive. Na história da arte, a gente precisa entender isso quando a gente tenta compreender o significado e o valor de certas obras de arte, de certos processos poéticos e de certas estéticas. Transpor isso para os meus personagens é uma coisa que eu sempre tento fazer, mas isso não é um esforço, isso aí não é uma coisa que eu faça tão racionalmente assim. Eu acho que isso aí sim vem de uma maneira agora quase instintiva. Você começar a observar esse personagem e falar, pô, esse personagem, ele habita esse universo estético, que às vezes não é o meu. Às vezes não é o meu, às vezes esse personagem vai ter nada a ver comigo. Eu não usaria as roupas que ele usa, eu não conversaria com as pessoas que ele conversa, eu não veria o mundo da maneira como ele vê. Mas eu vou me forçar a tentar entender ou me aproximar um pouco mais dessa visão de um mundo tão diferente da minha para que ele faça sentido. E aí, você imagina que louco, né? Porque a gente vai lá e a gente vai escrever personagens que têm 40, 50, 60 anos a mais que a gente de vida. Personagens que têm 20, 30 anos a menos que a gente. Personagens que eles falam outros idiomas. Personagens que são de gênero diferente do nosso. Personagens que têm sexualidade diferente da nossa, né? Personagens que eles têm uma história de vida tão diferente da nossa e fala, como é que eu vou, tentar dar voz a uma pessoa tão diferente de mim? E aí, nesse sentido, eu acho que ter estudado história da arte me ajuda. Acho que faz todo sentido. Você falando, eu pensei, nossa, e personagens que não são nem humanos, que é no caso de Bingo Brasil, alguns contos, né? Como que a gente consegue fazer essa estruturação? Acho que, para mim, a história da arte, assim como, né, outras atuações que eu tenho, elas, inevitavelmente, elas permeiam, né, a forma como a gente estrutura uma imagem, né? Uma estrutura, alguma coisa. Isso é uma coisa que eu reparei nesses últimos anos, depois que eu comecei a dar aula no ensino básico, né, que é um outro universo, à medida que eu fui conhecendo outros universos, como que isso influenciou a minha escrita, né? Quando eu começo a escrever um texto, eu já tenho outras referências que eu não tinha anteriormente, né? Referências que às vezes são de sala de aula, da profissão, mas às vezes são referências de pessoas mais novas mesmo, né? Dos adolescentes, coisa que eu não tinha contato antes. E que essa é sempre uma dificuldade minha, né? Porque muitas vezes, quando eu estou dentro do processo da escrita, essa vivência que ela vem mais na escrita para mim, ela vem de um elemento interiorano, daquilo que eu vivenciei com um pouco mais de profundidade. Mas cada vez mais eu percebo que esse colocar-se como um personagem, né? Você criar esse personagem, vem de outras referências. Às vezes a história da arte facilita muito, acho que para mim também isso implica. Às vezes não só das questões estéticas, mas de conhecer outros universos mesmo. Eu costumo comentar muito em sala de aula como que o curso de arte, como que arte, no modo em geral, ela amplia a nossa capacidade de percepção de mundo, né? De você perceber que existem outras possibilidades, que você a imaginação e a criatividade, ela é uma chave de comunicação e de discurso muito forte, e por isso tão perigosa. E eu percebo que isso dentro do processo de escrita, né, ele aparece muito, assim, sua experiência profissional. Não tem como a gente fazer uma leitura e ficar ileso a essa leitura. Assim como, sei lá, se a gente tentasse hoje entrar numa exposição de arte sem ter todo o arcabouço que a gente já tem desde a graduação em arte. É aquilo que você sentiu, aquilo que você aprendeu, né? O conhecimento adquirido, ele está ali e você não consegue abrir mão dele, né? Então, ele inevitavelmente vai entrar junto, né, dessa ideia do conto, da ficção. Misturada com essa, uma outra questão aqui para a gente, como um último ponto, né? Que é, a gente já falou um pouco sobre como que a gente escolhe algumas ideias, como é que a gente diferencia ficção de não ficção na hora de trabalhar. A gente já falou muito sobre construção de personagens, sobre a importância dessas escolhas, desse fundo, desse contexto para cada personagem. Mas mesmo assim, ainda existem diferenças muito grandes de um conto para outro, de uma crônica para outra. E são diferenças grandes, às vezes diferenças estilísticas, diferenças formais, diferenças de tom, diferenças de intenção. E, embora a gente pudesse só dar uma resposta de, ah, a gente não sabe como é que a gente diferencia o tom de cada texto de um para o outro, simplesmente acontece, flui como mágica. Bom, talvez a gente possa fazer isso de modo instintivo, mas é certo que existe alguma lógica por trás, existem distinções e motivações, e a gente pode tentar entender como é que essas distinções e motivações elas acontecem, né? Então se você pega Na Volta a Gente Esquece, você tem ali uma profusão de textos com os tons os mais diversos. Você tem textos que eles, às vezes o mesmo texto que ele trabalha com questão familiar, você vai trabalhar a ideia de memória em questão familiar e trazer seu histórico pessoal, mas são textos completamente distintos. São textos, alguns são mais bem-humorados, outros eles são mais psicologizados, outros eles são mais tocantes, outros eles são até mais irritados. Então, em cada um daqueles textos, você faz escolhas diferentes. E a gente, em algum momento, percebe isso na hora que a gente está escrevendo. Claro que a gente não escreve sozinho, como eu falei, né? A gente passa o nosso texto para outras pessoas lerem, a gente recebe comentários e isso também modifica. Mas o fato é que na hora que a gente está escrevendo, a gente começa a observar e fala: opa, peraí, esse texto aqui não está muito triste? Era isso que eu queria fazer? Será que é esse o tratamento que eu quero fazer para esse texto? Ou essa crônica, esse conto, esse texto crítico? Existe essa dúvida, né? E às vezes a gente só resume isso no será que tá bom? Mas esse será que tá bom muitas vezes é: será que eu acertei o tom? Será que eu dei o tratamento adequado? E eu não sei você, mas assim, de uns tempos para cá, vamos dizer de uns 10 anos para cá, eu tenho uma preocupação especial de que textos que eles trabalham com questões delicadas, eles têm uma responsabilidade ao fazer isso. Então, se eu vou trabalhar com questões que elas podem afetar quem vai me ler das mais diversas maneiras, eu preciso considerar que algumas dessas maneiras podem ser negativas, ou que algumas dessas temáticas sejam muito pesadas, que o que vai acontecer com o personagem, ele pode passar do ponto, que as palavras que eu estou usando talvez não sejam as palavras mais adequadas para aquele personagem, para aquela situação. A gente tem essa preocupação, né? Então fica essa pergunta, assim, como é que a gente faz essas escolhas? O que que acontece na nossa cabeça quando a gente começa a escolher o tom de um texto? O tom do texto, eu acho que ele vem muito do sentido que você quer criar na pessoa, né? Porque até o momento do processo criativo em que a gente está caminhando, fazendo a escrita e tudo mais, a gente está, pelo menos, né, no meu processo, estou criando a cena, estou criando a ação, o personagem, tudo isso que a gente veio conversando. Agora, o tom já é o efeito que você quer criar na pessoa, mas com uma responsabilidade social, como você disse, né? Muitas vezes, quando eu estou lidando com memória e eu preciso trabalhar esse personagem, essa situação, eu vou tratar essa ideia de uma forma, de um tom narrativo, para que aquele personagem ele faça sentido. Porque às vezes, por exemplo, não lembro exatamente agora qual conto que era, mas que tinha um personagem que era o homem das listras. Ele sempre fazia tudo listrado, toda a vida dele era listrada. Então é um personagem muito sóbrio, muito denso, pesado. Então dá essa sensação de tudo tem que ser muito regular, contado, né? Milimetricamente contado, nada pode estar fora do lugar. Então a sensação, o tom narrativo, não vai poder ir para uma comédia ou nem ser um melodrama. O tom da narrativa é sempre muito linear para acompanhar o tipo do personagem, né? Eu acho que as sensações que a literatura ela pode criar, que ela pode causar, ela acompanha, de certa forma, esse desenvolvimento do personagem, para que isso tenha uma certa coerência, né? Fique ali, dentro de uma certa harmonia da própria escrita, né? Acho que quando a gente pensa em imagem, por exemplo, talvez estaria no estilo que você escolhe para aquela determinada imagem. Se eu quero fazer uma imagem que tem um personagem correndo, você vai colocar ali uns elementos gráficos, né, que representa essa velocidade. Se na imagem, na ilustração, a gente faz isso, dentro da escrita a gente também tem esse processo, né? Se você tem ali um personagem que quer despertar uma sensação de solidão, talvez ele seja já um personagem solitário que vivencia essa solidão. E isso transparece dentro da escrita. Eu acho que a escolha dos termos, as escolhas das palavras, elas são importantes nesse sentido. E aí, por mais que dentro da minha escrita eu seja intuitiva no processo de criação, chega um momento que ele é um momento também de revisão. Então, o tom narrativo é justamente isso, né? Será que tá bom? É voltar e perceber, pera, agora como leitora, está fazendo sentido aquilo que eu queria realmente colocar no texto? Porque muitas vezes é aquilo que eu falei do distanciamento, a gente precisa se distanciar para se colocar, às vezes, como leitor, para perceber que onde que está ali um tratamento realmente dessa ideia para que ela gere essa emoção que você queria. E a gente faz isso nas diversas artes, né? Não, a gente tem que escolher tom para tudo que a gente escreve, né? Apesar do que na escrita acadêmica, a gente, depois de um tempo, a gente encontra o nosso estilo, o nosso tom, e a gente permanece numa certa uma proximidade de um artigo para o outro. O que me assusta na escrita de ficção é ter que mudar, inevitavelmente, de um conto para o outro. Eles não vão ser nada parecidos assim. Então, quando eu estava organizando a sequência de Bingo Brasil, que são cinco contos, assim, e cinco contos bem diferentes, eu acho, um do outro, uma das intenções era que o livro começasse de uma maneira mais séria, um pouco mais sisuda, e terminasse de uma maneira bem mais farofa, bem mais engraçada, bem mais divertida, né? Então ele começa com um texto que ele é mais tenso, é mais sisudo, que o narrador é um espírito ancestral Yanomami. E ao escrever aquela história, uma das coisas que eu estava observando era isso: peraí, isso aqui é muito denso, isso é sério. E eu não quero fazer piada com isso. Ao mesmo tempo, eu não quero segurar essa história durante sei lá quantas páginas. Porque, pelo peso, se o meu leitor tiver que carregar o peso dessas palavras durante muito tempo, ele vai se cansar. Então, para carregar esse peso, eu vou fazer uma história mais curta. Se aquela história precisasse ser muito mais longa, talvez eu tivesse que repensar isso. Repensar como é que eu trabalho aquilo, como é que eu insiro outros momentos. Eu tenho uma mudança de tom no meio da história. Aí depois você passa para uma história que ela é mais. Continua com um único narrador, mas que é uma história que ela. Embora não seja agradável, não seja alegre, que é o Lá Vai Uma Xalana, ela é mais informal. Ela está lidando com emoções que elas são mais próximas de nós, mais humanas, com questões da nossa sociedade que elas estão mais próximas, mas ainda não é engraçado, ainda não tem piada. E eu acho interessante de perceber, depois do livro editado, que as histórias elas foram se estendendo, assim. Quanto mais leve a história é, mais acontecimentos eu insiro naquela história. E mais eu me dou a liberdade de fazer piadas, de construir personagens que eles podem ter situações difíceis e depois passar para situações agradáveis, que eles podem tomar atitudes condenáveis e depois passar por um processo de compreensão de por que que aquela atitude é condenável. Então, isso eu acho curioso agora de observar, depois de um livro editado, essas mudanças de tom, né? No que eu faço normalmente, talvez a primeira coisa que eu anote quando eu tenho algo que eu acredito que vai render para uma história de ficção, é anotar o argumento. Bem formalista da minha parte, eu sei. Mas eu tento encontrar o argumento e eu vou lá e anoto o argumento, ou o assunto, o tema, a questão central. E anoto isso em duas, três linhas. Às vezes aquele argumento, depois de um tempo, não vai dar em nada. Mas às vezes aquele argumento ele vai poder ser desenvolvido de diversas maneiras. Então, a partir dele, eu começo a relacionar. Peraí, esse argumento aqui é um argumento que ele exigiria qual tom? Esse tom, eu posso trabalhar ele com qual personagem? Então, eu procuro alguns elementos que eles já se relacionam com personagens que podem ser construídos. Alguns que já estão anotados e outros que podem surgir a partir do argumento. Mas tem argumentos que eles são compatíveis com personagens que eles também são compatíveis com um tom mais leve. Personagens que podem fazer piadas, que podem ser alegres, que podem falar de maneira mais coloquial possível. E tem outros argumentos que não. Tem outros argumentos que, primeiro, eu não, ele talvez não combine, mas esse não combine é uma escolha minha. Eu, como escritor, vou escolher que, pelas minhas convicções, tal problemática, tal questão, eu não quero, não tenho a intenção que ela seja trabalhada por um personagem que ele combina com fazer piada, combina com ser mais alegre, combina com ser coloquial. Eu considero que aquele problema precisa se desenvolver em cima de um personagem que ele é mais sisudo, que ele é mais, às vezes, mais experiente. Eu lembro de uma dica que eu dei para alguns alunos meus um tempo atrás para escrita, tanto para escrita criativa quanto para escrita de roteiro, escrita de ficção, é que considere a experiência do seu personagem, que ela é muito diferente da nossa como escritor. Então, se você quer trabalhar tal problema, tal questão que está na nossa sociedade, ou que é importante para você, será que o melhor personagem para trabalhar isso é um personagem que ele tenha pouca experiência de vida? Será que um personagem que tem muita experiência de vida, por outro lado, já não teria encontrado maneiras mais simples de lidar com esse problema? E talvez isso não seja mais interessante para lidar com ele? Então, isso para mim determina muito o tom da história. Qual é o problema com o qual eu estou lidando e qual personagem que eu resolvo colocar para ter voz sobre aquilo? Isso vai mudar muito, porque se eu pego um problema sério, pego uma questão séria que acontece nos dias de hoje, qualquer uma delas, e eu resolvo colocar aquilo na voz de um personagem inexperiente, que ele não sabe como lidar com aquilo, eu vou ter que bancar no resto da história quais são as ações razoáveis, coerentes, que esse personagem vai ter que adotar. E algumas delas talvez sejam bem difíceis de desenvolver na ficção. Qual é o espaço de texto que eu tenho para fazer aquilo? É um conto muito curto? É um texto mais longo? Então, isso, às vezes, quando a gente fala só vou escrever ficção, parece que você vai parar na frente do computador e você vai começar a digitar. Você pode fazer isso, mas você vai encontrar os problemas os mais diversos, assim. Se você não se preocupa em nada com quem vai ler a sua história, ou como é que aquilo vai se desenvolver, ok. Mas se você se preocupa, na hora que o seu personagem tá numa enrascada e você fala, pô, esse personagem aqui não sabe lidar muito bem com isso. Eu escolhi colocar esse problema na mão dele. Só que agora, o texto é um problema meu. O texto é um problema meu. E eu vou estar preocupado com como que isso vai ser lido. O que que eu quero que saia daqui dessa história? As interpretações são as mais variadas. Mas em algum momento, o escritor que disser que não se preocupa em nada com isso, eu honestamente duvido. Você vai se preocupar com mínimo como que aquilo vai ser recebido, né? Tem questões que você não vai conseguir solucionar no texto. Então eu hoje prefiro, se eu vou adotar problemas que eles são mais complexos, que eles são mais densos ou mais sérios, eu prefiro colocar isso em textos que podem desenvolver aquilo de uma maneira mais interessante para quem vai ler. É, não significa dar respostas, mas eu prefiro colocar aquilo na voz de personagens que eles ou vão ter tempo para poder lidar com aquele problema, ou eles têm experiência suficiente para lidar com aquele problema. É uma escolha. Ou tempo de texto, espaço, aquele texto, ou experiência suficiente. E acho que a mesma coisa vale hoje em dia, talvez, se eu for pensar no modo como eu vou lidar com um trabalho de arte, mesmo que eles não tenham personagem. A forma que eu escolhi apresentar esse problema como um trabalho de arte, ela dá conta desse problema ou não dá? E o meu personagem ali, ela é a forma como eu resolvi lidar com aquele problema, né? É, tornei a coisa, acho, mais complicada, não sei isso que, do que eu deveria, mas ainda vou ficar pensando nisso durante um tempo. Mas essa é a função, né? A gente está aqui para isso, para ficar pensando. É. Por mais que acho que a gente tente definir um pouco como que é esse processo, a gente está em constante aprendizado, né? Não tem como. Pode Tocar é um podcast voltado para a teoria e para a prática de arte. Você pode ouvir nossos episódios em qualquer plataforma ou tocador de podcast. Se quiser entrar em contato, nosso e-mail é nãopodetocar@gmail.com. E nossas redes sociais são todas @nãopodetocar. Sempre com D de pod no mudo. Este é um projeto do site notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa deste episódio, com links e referências comentadas durante o programa. Ainda em notamanuscrita.com, você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livro, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras de nossas produções. Este episódio foi narrado por Rodrigo Hipólito, por mim, Fabiana Pedroni, e a Alana de Oliveira, e editado também pelo Rodrigo. Obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio!